Tudo tem a volta. Tudo tem a volta. Tudo tem a volta. Tudo tem a volta. Estoura a violência. Sonho não para, realidade continua. IDR, um monte de rua, chegando devagar, colando na sul, e não iremos parar, mesmo sabendo que você fez de tudo para nos calar. Aí vem a outra formação, de mente afiada, banca pesada pros cinco pretos. Então, e pra lembrar, não fechamos a porta. Aí sangue, IDR está de volta. Vem mais agressivo, os do que fazemos, é o que queremos, a caminhada é longa. Eu tô ligado dessa vez, bem mais preparado, informado do que possa acontecer. É, faremos de tudo pra alcançar nosso objetivo. Cara, você pode crer que está fudido. O terror de Guarulhos chegando na moral, já de Moreira com pica, Parque Continental. Vou te derrubar como você me derrubou e nem ligou se eu iria me machucar. Pode acreditar, quando ouvi minha música, ha, tocando no rádio, na caranga do mano, no baile do fulano, não adianta me estender a mão. Vou te deitar com um soco de direita, fusão, né, meu irmão? Então, prossegue aí. Pode acreditar, tudo começou lá, na porra daquele campeonato, naquela quebrada. Vários domingos, na madrugada, a correria era constante, grande. O basquete, o futebol, a cerveja, os dias de sol. Ficava de lado, o esquema com as minas, ficava parado. Batalhamos pra caralho, de semana a semana, gastando mó grana. Os ensaios eram o dia inteiro, um pensamento em ganhar e ser o primeiro. Vários como no esquema, cada domingo saía um ram. Se enrolava o sistema, o solo prometido para o primeiro lugar. De uma parte de grupo bom, quem não queria ganhar? Todos tocavam com o maior prazer. O sonho de todo rapper é gravar o seu primeiro CD. Os meses foram passando até chegar o juízo final. Rolou uma parte de coisas boas naquele digital. Para mim e meus manos estava tudo legal. Fizemos nossa parte, mostramos nosso trabalho e fomos reconhecidos. O primeiro lugar, ha, foi garantido. Voz negra em segundo e o terceiro não consigo me lembrar. E o solo tão esperado, ficou a pergunta no ar, ha. A pilotagem, a trairagem veio de você. Maluco, essa parada não dá pra esquecer. O que me deixa mais fudido, como podia me chamar de irmão? Me apunhalava nas costas e na frente apertava minha mão. Mas tudo tem a volta, pode acreditar. Tudo tem a volta, ainda vamos nos trombar. Aqueles bares na quadra e naquela cerquinha, fora os outros bares que a gente ia. Era o maior barato, conhecia uma par de gente. Todo mundo era igual, ninguém era diferente. Pode crer, são os meus irmãos, mano Carlão, velho e o Granada. Tem uma par de sangue bom, considero toda rapaziada. Sempre fui nessa área, considerado, e os manos são meus aliados. Já de Cumbica, eu guardo na memória os manos, as minos, vários dias de glória. 2 anos se passaram, do fato ocorrido, fudido ainda me sinto. E não vou me atrasar de novo. Continuo no caminho cantando para o meu povo, que gosta de ouvir um som original. Música de preto, rap nacional, que fala de puta, traficante, ladrão, policial, que tal? Enquanto a você, ele não sabe responder. Dó, é o que eu sinto de você. Dó, é o que eu sinto. Dó, é o que eu sinto de você. Dó, é o que eu sinto. Dó, é o que eu sinto de você. Dó, é o que eu sinto. Dó. Meu RG, nunca estarei só. Nossa família é unida e a banca é uma só. IDR, continua, vai mais além. Não precisamos de armas, mas se quiser, pode vir que vem. Somos pesados, sobre isso você pode crer. Se bater na minha cara, eu sei devolver. Aí, fé, vai ficar pequeno. Vai ter que provar do nosso veneno. A banca é pesada e agressiva. As diferenças não serão esquecidas. Como a falha desse otário morou, que nos anos atrás foi sua equipe de som apavorou. Safado, pilantra, não merece respeito. Está sempre sujeito a tomar tapa na cara. Agora vem, me fala que estou errado. Que estou errado. Numa noite que passou, tive um sonho de ladrão. Era eu e mais os mano, 4 cordas, 6 bocas, filmado tipo o Opalão. parecia madrugada e muito fria. É, a noite tava embaçada e a brisa caía. Na fita um oitão e uma PT carregada. King e O'Neal preparados pra fazer a jogada. Uma cilada armada pra fuder com o fulano. Aquele mano não sabia que tinha chegado o seu dia. É, o ex do volante dizia: safado aqui no gueto morre com tiro na testa. Vários rolê até chegar no escadrão. E ali está a presa do vacilão. Sentado no degrau, fazendo não sei o que. Mas agora ele vai ver. Descemos da caranga e apertei. No primeiro sapeco eu acordei. Estava suando frio e bem assustado. Ninguém me viu, ouviu. Porra, que sonho pesado, tô sossegado. Eu tô ligeiro, nessas fitas erradas. Não sou o primeiro, no outro dia fui pedir proteção. Para uma preta véia não deixar eu cair nesse mundo cão. Nesse mundo cão, nesse mundo cão, não. Então, mano, aí, a morte é uma aliada dos traíras, tá ligado? E tem sempre um na mira. Aí, mano, fica esperto, falou, sabe?